Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah! O podcast do Mexidão Rocks. Está começando mais um Mexidão Cast número 75. Hoje vamos falar sobre Matando Aula. Sim, fevereiro está começando e com isso o pesadelo de todo pai, né? Ter que comprar material para seus filhos, para muitas vezes o desgraçado matar aula. Eu sou o Thiago Mendes, estou na presença dele, que é um gato dos olhos vermelhos, Bruno Malovani. Opa, ninguém vai entender essa piada, né? É todo mundo achar que eu sou um maconheiro de primeiro. É, achar ou ter certeza. Vai, se puder. Por falar em maconheiro de primeira, estamos também na presença dele, meu amigo Sr. Patrick Mutter. Olha, velho, não primeiro é broxa, agora é isso, rapaz. Eu sou o cara mais coxinha desse podcast. Eu te garanto que eu sou tão chato, mas tão chato que nunca nem me ofereceram esse olha tipo de coisa. Olha só, e por falar em nunca terem oferecido esse tipo de coisa, também estamos na presença do meu amigo Iago Coutinho. Cara, você já percebeu que é sempre bizarro? Sempre vai ser? Ah, toda vez que ele vai fazer a chamada pro meu nome, assim, é alguma coisa bizarra, cara. É, uma coisa nada a ver. Mas tá bom que eu achei que ele ia te chamar de chato. É, também. Não, mas o lance do nunca te ofereceram aquilo ficou meio tipo, pô, o cara é virgem, tá ligado? Sei lá. Ah, sim, tá. Já me ofereceram salsichão, assim que eu entrei aqui. Ah, é verdade. Ofereceram várias vezes, inclusive. Sim, cada um ofereceu uma vez. Só o Malovani insistiu. É o que o Malovani gosta, né, de oferecer a linguiça. É porque, na verdade, o Malovani transa com a bunda. É isso que ele oferece. Olha aí, Malovani. Eu acho massa que o Patrick tem um bumbum guloso e eu que saio com a fama, né? Cara, da onde você tirou isso? Você tá maluco? About now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out. A primeira coisa que a gente tem que definir, quais são os principais motivos, né? O que é matar aula? O que leva a pessoa a matar aula? Cara, o que leva a pessoa a matar aula? Qualquer coisa leva a pessoa a matar aula, né, velho? Isso é um fato. Não é qualquer coisa. Eu não mataria a aula pra capinar um lote, por exemplo. Não é qualquer coisa. Depende da aula. Depende do que significar esse capinar um lote, né? É, olha aí. Se for segurar com força na enxada, né, Padre? Caraca, esse podcast tá muito difícil. Olha, tá muito difícil. A gente tenta, mas sempre tem que cair pra esse lado. É incrível. Hoje o papo vai cair, filho. Hoje não adianta. O nível é ladeira abaixo, né? Mas enfim, eu não sei se o Iago vai concordar comigo, mas no meu caso, eu matava a aula só quando surgia algo realmente muito interessante pra mim. Era algo realmente que... Porque eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar, apesar de não ser tirar as melhores notas, mas eu gostava de estudar. Então eu só matava a aula por dois motivos. Ou por causa de jogar videogame, ou por causa de mulher. Yeah, baby! Yeah. São coisas importantes para a criação de um adolescente, né? Macho, alfa. Educação, foda-se. Isso separa os homens e as crianças, né? Olha aí. É, justamente. Dependendo do ano, eu matava aula pra qualquer coisa, velho. Qualquer coisa que ele chamasse, eu ia. Véio. Olha, esse qualquer coisa ficou muito amplo. Depois eu falo que o Malovani transa com a bunda, ele acha ruim. Meu amigo Iago, oi. Quais foram os motivos, assim, os principais motivos que te levavam a matar a aula, hein? Na primeira vez, o motivo foi por causa do Dragon Ball. Eu era viciado naquela porcaria, queria assistir. Como assim naquela porcaria? Você tá maluco? Não, quica aí, filho. Acabou. Foi a última, né? Não, mas eu aposto que foi depois da saga do Freeza, que depois do Freeza virou porcaria dele. Sim. Ah, meu sim. Ovo, fica o Patrick aí também, por favor. Mas já, continua. Não, acho que depois foi aleatório, cara. Chegava videogame, sei lá. Até pra comer, eu acho que foi. Tá morrendo de fome, queria sair da escola. Que isso, cara? Tá complicado. Bom, vamos organizar essa bagunça. Thiago Mendes, qual foi a primeira vez que você matou a aula? Cara, eu matei a aula na quinta série, né? Eu já contei que eu repeti a quinta série porque eu arrumei uma namoradinha. Peraí, tu repetiu a quinta série? Eu repeti a quinta série porque eu arrumei uma namorada. Não, nada justifica, Thiago. E eu... Qual que é o problema de repetir a quinta série? Eu também repeti, pô. Mas peraí, o motivo do Patrick, cara, foi mais respeitoso do que o do Thiago. O cara repetiu não, eu tinha videogame. Não, mas eu tinha uma namorada e eu tinha que matar a aula. Eu tava no auge da puberdade ali, começando a minha... infância, sim. E a primeira vez que você matou aula foi com ela? Foi com ela. Aconteceu que... eu até contei no podcast passado que ela pegou meu boné na hora do recreio. Ah, foi essa daí? Sim. Exato. E aí eu... a gente ficou no recreio e depois do recreio, ao invés de voltar pra sala, eu matei a aula pra ficar com ela. Nós ficamos os dois últimos horários. Yeah, baby! Yeah. Atrás da quadra, fazendo sabe lá o quê? Né? Sabe lá o quê? Jogando dedanha. Altas putarias. E aí eu me empolguei e o resto do ano foi desse jeito. Eu só assisti o primeiro, o segundo horário, o terceiro, pra lá eu matava. Caraca! E o engraçado é que ela passou, cara, e eu também pau. Mas peraí, não tinha reunião de pai na tua escola, não? Tinha, mas ó. Mas o pai dele não ia. O pai e a mãe não ia. Excelente. O pai dele. Tem tanto filho, sabe? É o Diego, Thiago. Ah, esquece esses moleques aí. Falou, Vani, você que tá soltinho hoje. Qual foi o primeiro motivo que você matou a aula pela primeira vez? Cara, pela primeira vez, aí. Não lembro qual foi o motivo. Assim, eu não lembro qual foi a primeira vez que eu matei aula. Eu lembro de uma vez que eu matei aula pra ir tomar banho numa cachoeira que tinha perto da escola. Assim. Você estudava no meio da roça? Você estudava na fazenda? Esse era aquele tipo de moleque que apareceu no jornal afogado no outro dia. Não, o Malovano é aquele moleque que aparece no jornal. Ah, eu tenho que caminhar 3 quilômetros na estrada de barro pra chegar na escola. E matou ela pra ir na cachoeira? Tá, mas me explica como foi o lance da cachoeira. Vocês nadaram nu? Claro que não, né? Ou todo mundo com aquelas cuecas bege transparentes? Todo mundo de bermuda, velho. Era tipo dia, tipo dia da educação física, sei lá. Tinha que ir de bermuda. E aí a gente falou... Velho, tem uma cachoeira aqui perto. Aí o nego falou, bora lá. Bora, velho. E aí nós foi, velho. O problema é voltar molhado, né, velho? Porque, assim, a bermuda seca, mas a cueca continua, né, velho? Uai, é só ficar sem cueca. Uai. Não sabe criar o bicho solto. Meu irmão, tu tá na quinta série, Patrick. Tá na quinta série. O nego te chamou pra tu matar a aula de educação física. Você vai pensar em tirar a cueca, cara. Não, mas matar a aula de educação física é foda, né, cara? Podia ser aula de português ou matemática. Pois é, educação física não é aula de se matar. Não, mas eu acho que era tipo horário duplo e depois de educação física tinha horário duplo de matemática, sei lá, e aí a gente matou seguido, sacou? Tá. É que justifica? Patrick, diga. Qual foi a primeira vez que você matou aula e o motivo? Foi na quinta série também a primeira vez que eu matei a aula, né? E por que na quinta série a gente tá começando a adolescência, né? Tá começando a despertar outros interesses. E eu como sempre fui mais alto da turma, eu na quinta série eu fiz amizade com o pessoal de outras séries, da sétima, da oitava, e tinha um malandrinho da oitava que a gente conversando, a gente gostava de videogame, ele falou, pô, tem um fliperama lá perto de casa e tem um jogo muito doido, muito legal, chamado Star Fox. Vamos lá? Uai, demorou. A gente saiu, eram as 7 horas da manhã, né? A gente ficou de 7 às 9 horas da manhã esperando o fliperama abrir. Não, isso sim é jogador rápido, né? Ficar de 7 horas da manhã. Pois é. Cara, mas eu vou te falar, Patrick. Eu tinha, na oitava série, eu matava aula pra ir numa lan house que tinha Arena Jogos, eu acho, que tinha perto da minha escola, sacou? A gente sabia que horas... era, dava a hora de abrir, que abriu mais ou menos 8h30, 9 horas, saca? A gente sabia que horas eram pela sombra da parede do lugar, velho. Caraca! Sim, caramba, bicho! Aí, fi, a gente ficou profissa, velho. A gente matava tanta aula pra ir pra lá, fi, que a gente sabia que horas era pela sombra do sol, velho. Cara, nível samurai de matar aula, cara. Isso aí é um nível. Cara. Isso aí é um nível assim. Mas aí acontece que eu matava aula com esse cara e ele era mais velho e tal e tudo mais, né? A gente ia. Fomos umas vezes. Você foi assediado, né, padre? Pode falar. Não, fui assediado, mas foi de outra forma. Eu de fato fui assediado, eu vou contar como foi. Aí, esse cara tava pagando de bonitão com óculos escuro que ele tinha. Imagina, na época do lançamento de Star Fox. Se ele pagava de bonitão porque o óculos dele custou R$90, você calcula quanto deveria custar esses R$90 na época, né? Ah, é. Cara. Só que aí ele pediu pra me tomar conta do óculos. Só que o Star Fox tava interessante demais e o óculos sumiu. Eu não sabia onde tava a porra do óculos. Ele chegou cobrando e falou, agora eu não quero nem saber, você vai ter que pagar, não quero nem saber, você vai ter que pagar. Você lembra, vocês assistiram aquele filme clássico da Sessão da Tarde, Te Pego Lá Fora? Sim, cara. Então, eu vivi aquele problema do Te Pego Lá Fora. Porque esse cara, todo dia, na hora da saída, ele me pedia o meu vale-transporte pra poder pagar a porcaria do óculos dele. E eu fui nessa brincadeira de voltar pra casa a pé e dar o vale-transporte pra ele durante umas 3 semanas, cara. Epic fail. Caralho, por velho. Graça de... Pois é, por causa do matar a aula. Até que eu contei isso pra um amigo meu, esse amigo me falou, não, cara, faz o seguinte, vai lá na diretoria e chora. Chora, fala que você tá triste, fala que você tá apanhando, fala que ele falou de te bater, de te matar, vai lá na diretoria e chora, entrega ele e tudo mais. Aí eu fiz isso, cara. Eu juntei aquela lágrima, arrumei aquela choradinha, ele tá me ameaçando, tá falando de me bater. Aí a diretora, vamos lá na sala dele pra você me mostrar quem é. Foi até emocionante, porque a diretora entrou no meio da aula, pediu a Salomé, que era professora de matemática, pra esperar. Aí a diretora... Todo mundo conhece a Salomé. Todo mundo. É. Grande Salomé. Amiga, Salomé. Quem nunca teve uma professora chamada Salomé? Pô, quem nunca? Hashtag, quem nunca? Eu tive duas. Enfim, aí chegou na Salomé, peraí. Aí todo mundo da sala parou pra olhar, né? Aí eu chorando, ela, quem foi? Aí eu, naquele, foi esse aqui! E foi até engraçado que todo mundo da sala, nossa! É o coro. É, aquele coral de adolescente, mas foi um final interessante, porque ele se fudeu lindamente, né? Porque parece que levou suspensão e tudo mais por causa dessa brincadeira, rapaz. Ah, deve ser levado, porra. Não é brincadeira não, caralho. Mas que dia lindo! Que pena termos que passá-lo dentro de uma sala de aula sufocante. Pode esquecer, Bolinha, porque a gente não vai matar aula. Ah, qual é, Lulu? A gente só aprende as lições importantes da vida no mundo real. Patrícia contou uma história de win, né? Ele no final acabou vencendo. Pois é. Agora uma história de luta. Iago, conta pra gente aí a sua primeira vez que você matou a aula. Então, eu não vou contar a primeira, porque a primeira foi muito trágica, vou deixar pro final essa daí. Essa acho que foi a última. E realmente me disse assim, você não vai mais fazer isso na sua vida. Eu nunca matei aula assim, vou chegar na porta da escola, vou voltar pra trás. Eu sempre assisti a aula pra depois matar. Pronto. E aí, eu resolvi pular o muro da escola com um amigo meu. Nossa, que amanhã eu tô rolando pra fazer essa porcaria. Já era umas 10 horas da manhã. Aí, na hora que eu pulo o muro, boto meus dois pés no chão, olho pra trás, ninguém tava atrás de mim, mano, velho. Sua mãe. A diretora da escola, velho. Diretora? A diretora da escola tava atrás de mim. Surprise, motherfucker. Caralho, eu vou atrapalhar pra sala, vagabundo. Sua mãe, eu sei que é lá pra você. Só que a hora que eu tava indo pro portão da escola, ela mandou eu voltar. Ela queria que eu voltasse de onde eu vim. Caraca, ó, Thiago, eu não sei se vai dar pra escutar aí, mas ó. Parabéns pra essa professora, velho. Isso é educadora, meu. Isso é uma educadora, de primeira. Mandou pular de volta. Cara, o muro de fora pra dentro tinha uns 2 metros, cara. Ele tem que dar pezinho um pro outro, depois não esticar o braço pra puxar assim pra dar uma conta. E ela marando. E é 2 metros liso, né, filho? Não tem um buraquinho pra você botar o pé, filho. Porque ninguém pula de fora pra dentro de uma escola, né? Aí o pior, cara, eu cagasse depois de ela me encontrar lá dentro. Acho que ela tava tão ocupada que ela esqueceu disso. Só sei que a semana inteira eu via ela, eu voltava pra trás, cara, pra mudar de cara com ela. Esqueceu nada, na primeira oportunidade ela jogava isso na sua cara, pode ter certeza. Eu estudava na escola perto da minha casa, né? Aí uma vez eu fui matar a aula, quando eu subi no muro e sentei, a minha mãe tava de frente pro muro olhando pra mim falando assim, que bonito, hein, rapaz? Eu tô comprando material pra você fazer isso, volta já pra dentro. Isso, meus amigos, tudo rindo, velho. Você podia ter falado assim, Thiago, não, mãe, eu vou pular o muro não, só vim tomar um bronze aqui só. Só tomar um bronze. Ela até vermelha, invocada, porque ela me reconheceu, né? Também não era tão difícil de reconhecer, e me xingando. E os meus amigos tudo embaixo, rachando o bico. O Thiago é inteligente demais. Aqui, você saía do portão da casa dele, olhava pra direita, você via o colégio. Qual que é a chance de dar merda? Se pular um... Calcule a chance de dar merda. A mãe dele sai do portão pra pegar um... fazer qualquer coisa, ver o muro do colégio. Verdade, velho. Caraca, eu... Thiago, porra. É, não, mas eu, com o tempo, lógico, né? Nas primeiras vezes eu sobrei muito, mas com o tempo eu fui desenvolvendo técnicas ninja de matar aula. Pois é, a maior técnica ninja é a seguinte: você quer matar aula? Não entra na porra do colégio. É, velho, pra sair depois é foda. Não, mas o que eu fazia? Mas, ô Patrick, você me lembrou um negócio. Você falou de não entrar no colégio. E, assim, a primeira vez que eu fiz o primeiro ano, sabe? Peraí. Repete essa frase, que ela ficou legal. A primeira vez que eu fiz o primeiro ano. Olha só. Genial. Tô zoando a gente porque a gente tomou bomba na quinta série. Primeiro ano não tem nada a ver com quinta série, não, amigo. A quinta série é o primeiro ano do ensino médio. Não, vai se fuder, Thiago. Aí, cara... Eu passei, sei lá, o primeiro mês, primeiro bimestre indo pra escola, normal, tá ligado? Sim. Só que os bichos abriam o portão, saca? Tipo, depois do intervalo eles abrem o portão, quem quiser, embora que vá. E aí eu ia, né? E aí depois de um tempo eu não passei nem a entrar no portão. E aí, né, toma-lhe bomba no final do ano, filho. Pois é. Mas é engraçado, porque a forma como eu matava aula no ensino fundamental e a forma como eu passei a matar aula no ensino médio passaram a ser diferentes, né? Uhum. Eu tinha toda uma logística de administrar as minhas notas pra não tomar pau. E aí as aulas que eu tava mais tranquilo, eu matava de boa. Depois as aulas que eu tava mais tranquilo, não tava tão tranquilo, eu assistia. Administrar minhas aulas, você não administra nem seus itens jogando videogame, vai administrar a nota. Ah, não vem com essa, não. Não, mas eu administrava. Na faculdade tem muito pra isso também, não tem? Mas na faculdade não conta, não. Você quer matar a aula, você vai e vai embora. Se seu pai quiser. Faculdade não conta, não. Faculdade. Pois é, o Roots é a quinta série. É a quinta série. Eu acho que é Roots da quinta até a oitava, saca? Porque acho que o primeiro, segundo e terceiro, você meio que faz o que tu quer, saca? Já tá velho, já. Eu, principalmente, já tava com, sei lá, 18 anos no primeiro ano, então eu já tava... Pô, cara, eu fiz mestrado em primeiro ano, filho. Eu vou contar uma aqui, fi, que foi tensa pra mim, assim. Até hoje eu lembro dessa situação. Primeiro ano, a gente saiu e tal. E aí a gente tinha mania de ir na padaria que tinha perto da escola e comprar, tipo, pão de queijo, refrigerante, essas paradas, saca? Mas, ô Malovano, você já tinha 18 nessa época aí ou ainda tinha 15? Não, nessa época eu tava na idade certa ainda. Né? A primeira vez que eu fiz o primeiro ano, vou falar... É porque eu fui sem reprovar até o primeiro, sacou? E aí no primeiro eu empaquei e passei muito tempo lá, entendeu? Você não tinha carro ainda, né? Tudo bem. Tipo isso. E aí, fi, a gente ia lá, comprava as paradas e tal e voltava pra escola. Ou então às vezes ficava no portão e tal. E aí uma vez tinha um conhecido nosso, que o apelido do bicho era Mãozinha. E aí... Não pergunta por que não, fi. Só vai. E aí a gente queria zoar esse moleque, que o bicho era meio escroto, sabe aquela galera que meio que tu não gosta, mas... E aí, velho, os moleques falaram, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o restinho da coca que tem aqui e vão mijar nela e dar pro cara beber de sacanagem, sacou? Caramba! Maldade, cara. Ou, oh, é, pois é, maldade. Aí foi dois brother nossos, o banheiro mijar na... Dois! Olha que sacanagem. E aí voltaram com a coca com quase quatro dedos de refrigerante a mais, né? A hora que eles estão chegando perto do nosso grupo, fi, a diretora parou eles e perguntou assim, o que vocês têm aí? Você imagina que nessa hora o grupo que tava a 2 metros se dispersou, né, fi? Nunca vi na vida. E aí, velho, a gente foi lá pra longe e tal, ficou olhando. E aí a bicha falou, o que é isso aqui? Vocês estavam misturando porque lá, assim... A primeira vez que eu fiz o primeiro ano foi num colégio meio barra pesada, sabe? Tô falando que isso é um delinquente, um outro passo. Cada vez que ele fala a história só vai afundando, vai continuar. Só vai afundando, E aí a professora achou que a gente tinha misturado com bebida, saca? Porque mó galera fazia isso. E aí ela pegou... Não fez isso. E deu uma golada no refrigerante. Onde que tá o feio disso, rapaz? Isso não é feio, não. Caramba, isso é epic win, porra. Calma, calma. Caraca. Pera, deixa eu respirar aqui. Aí, velho, ela deu aquela golada e a galera lá longe já chorando de rir, né? E não. Os dois brother meu, velho, eles estavam muito tensos, assim. Dá pra você ver, sacou? A tensão nos olhos dos bichos, velho. E aí ela dá uma colada assim, aí faz bem assim, ó. Juro por Deus, véio. Ela faz bem assim. Tá meio doce isso aqui, hein? Eu vou dar uma chance pra vocês tentarem chutar o que ela fez em seguida. Bebeu de novo. Deu outra de golada. Não, não é possível, velho. Ela não deu outra golada, não. Ela levou pra uma roda de professores. Acabou o mundo. Não, é mentira, é mentira. Eu me recuso a acreditar. Juro, velho, eu juro, até hoje, velho, eu lembro da cena, tá impressa na minha retina, velho. E aí ela colocou nos copinhos descartáveis e deu pros professores experimentarem, ver se tava quebrado, velho. Nenhum deles desconfiou de nada, velho. É claro que eles não vão desconfiar, né? Você, por acaso, tem o costume de beber urina? Não. Ah, não. Ah, isso aqui é com urina, hein? Pessoal, então, depois dessa história, não tem mais nada de interessante pra contar. Porque do Malovani agora vai ser difícil de bater. Mas que dia lindo! Que pena termos que passá-lo dentro de uma sala de aula sufocante. Pode esquecer, Bolinha, porque a gente não vai matar a aula. Ah, qual é, Lulu? A gente só aprende as lições importantes da vida no mundo real. Na minha época, assim, a educação física era em outro período. Você estudava de manhã, você fazia tarde essa porcaria. Cara, e quantos anos você tem, Iago? Eu tenho 21, cara. Porra, eu tenho 22 e não passei por isso, meu irmão? Que porra é essa? Ah, estado diferente, né? Eu estou num colégio não barra pesada. Olha aí. Sabe como é que chamava a educação física do nosso colégio? Bom. Banho de sol, você tem uma noção, filho. Ah. Na época chamava FEBEM, né? Não, eu acho que a gente tem que expulsar o Malovani do podcast, ele é uma péssima influência pra gente. Aí, cara, era sempre sexta-feira essa porcaria aí. Você tinha que ficar o dia inteiro na escola, mas ainda tinha que voltar à tarde e fazer essa porcaria de educação física. Na minha escola tinha duas quadras, a coberta ficava em cima e a descoberta ficava embaixo. A gente ficava sempre lá em cima. E pra você chegar lá tinha três caminhos. Tinha uma escada, né, modo viável. Tinha um zigue-zague, assim, que era feito pra cadeirante. E tinha um morro. Adivinha por onde a anta que subia e descia? Tem um morro. Nesse dia, cara, tinha chovido, né? Não acredito. Não tinha muita gente. Só piora. Ótimas decisões na vida, você tomou na vida. Nesse dia eu falei, não vou ficar nessa porcaria, vou pra casa, vou assistir um filme, vou comer, sabe o que eu vou fazer? E na hora de ir embora, eu quis sair rápido e fazendo graça. Sabe quando você pega, corre, toma distância, fica de lado, dá uma surfadinha, assim? Você quis pagar de surfista prateado na grama, velho. falei, ah, na minha cabeça tava bonito, ia dar certo, né? Cara, na hora que eu parei o PS pra escorregar, deu aquela travada. Parecia um saco de bosta rolando o corredor, o morro inteiro. Só sei, cara, que deu, o resultado foi um braço trincado, velho. Caraca, bicho! Chovendo, eu sujo de barro e com o braço trincado lá, chorando. Caraca, você pagou caro nessa matada de aula, hein? Eu só paguei caro, velho. Caralho, que porra escrota, velho. Parabéns, velho. E pra ajudar um amigo meu que tava comigo, ele não acreditou. O cara começou a jogar barriguinha e me chutar com o braço quebrado. Caraca, velho. Esse cara é seu amigo de verdade, filho. Esse aí. Foi isso, cara. Eu fui do. Daí eu tinha que pular o muro com o braço quebrado, porque não podia voltar pra dentro com o braço quebrado. Ele até me comeu o fígado. E eu pulei o muro com o braço quebrado e fui até minha mãe com o braço quebrado, cara. Epic fail. Caralho, e como é que você explicou pra sua mãe que você tava fazendo? Falei pra ela que tava fazendo educação física e caía, né? Cara, aquela deve ter ficado com dó e fingir que eu queria. Mas que dia lindo! Que pena termos que passá-lo dentro de uma sala de aula sufocante. Pode esquecer, Bolinha, porque a gente não vai matar a aula. Ah, qual é, Lulu? A gente só aprende as lições importantes da vida no mundo real. Nessa mesma quadra, na hora que eu tava indo embora com meus amigos assim, eu vi tipo aquelas, aqueles tampões de carteira, a parte de cima, só madeira, sabe? Não acredito, você vai. De novo, olha. É, velho, que isso, esse vai cara, lá. Esse cara é bom, meu irmão. Esse daí comprou dois PS Vita. E um Wii U. Não, eu entendi a piada, mas vamos lá. Aí eu vi essa porcaria no chão, eu falei, ah, vou tomar foda-se nisso aqui. Eu peguei na mão, fiquei jogar longe. Só que na hora que eu peguei na mão, eu vi que ela tava toda quebrada. Eu falei, isso aqui vai me cortar. Eu falei, ah, vou jogar do mesmo jeito. Na hora que eu joguei, meu irmão, você rasgando a minha mão, cara. Você tá maluco, cara. Cara, eu fiz o rastro de sangue do começo da quadra até o finalzinho. Nossa. Caraca. Maluco. Ô, oh, tá bom, porque eu imaginei que você ia tentar supar. Não, depois da primeira vez, nunca mais. Um fail foda que eu tive no segundo grau, velho. E aí, cara, a gente tava uma turma de amigo e a gente... É, que negócio, né? Adolescente, mas tava aula pra quê? Pra namorar e tal. E a gente tinha um amigo que ele morava do lado da escola. E aí a gente pulou o muro e foi pra casa dele. E aí tava aquele monte de aluno lá matando aula, as meninas e tal, e a gente tava paquerando, ficando com as meninas lá. Ô, Thiago, você sabe que é esse tipo de evento que sai no jornal no dia seguinte, né? Exato. E o que aconteceu foi que a gente foi pra casa desse amigo meu, e ele lá, todo saliente com a menina, pegou a menina e levou. Todo mundo bêbado, né? Bêbado, mano. Caraca, só melhora a história, vai. E aí ele pegou a menina e levou pro quarto. Yeah, baby! E aí, nós na sala lá de boa, namorando, eu tava ficando com a menina lá, os meus amigos também e tal. E aí eis que ele abre a porta. Galera, a Fê apagou. Como assim? Apagou como, velho? A Fê apagou. Não, aí a gente levantou pra entrar dentro do quarto e ele, não entra não. Por que não? Não entra não. Aí eu forcei assim, entrei pra ver o que tava pegando, a menina tava nua. Caraca. Ela em cima da cama. Ele avisou. Desmaiar. Ele resolveu avisar depois, né? Cara, de repente, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é, porra, velho, você matou a menina. Eu lembro de ter olhado fixo nos olhos dele e falado, velho, você matou ela. O cara já não tava desesperado o suficiente, né? Tinha que poder mais. Acontece que a menina tinha bebido demais. Diz ela que tinha entrado em coma alcoólico, tinha apagado por causa da bebida. Só que a gente tava em horário de aula. E aí o que acontece? A gente, todo mundo adolescente, todo mundo de menor, a gente ia pedir ajuda pra quem? Vai explicar isso pra quem? Aí o meu inteligente amigo resolve pular o muro do colégio de novo e chamar a diretora. Olha, Thiago, por um segundo, cara, o meu universo foi muito melhor do que a realidade, cara. Por um segundo eu jurei que vocês tinham jogado a mulher desmaiada por cima do muro, mas... Mesmo, bicho, olha a ideia do cara, velho. Vai saber a história que esse cara não tem, cara. Vamos jogar no rio. Foi o tijolo do pé, amarra o tijolo. Não, aí a gente levou cada um que tava lá 15 dias de suspensão. Mas durante os 15 dias de suspensão, a minha mãe não podia saber que eu, durante, que eu tava de suspensão. Durante esses e o que 15 eu fiz. Dias, você foi pra casa do maluco beber tudo de novo, né? Caraca. Durante os 15 dias, eu ia pra casa do meu amigo ficar lá a parte da manhã. Cara. Essa história de ir pra casa das pessoas me lembrou um outro caso que aconteceu comigo matando na aula. O foda é que quem ouviu o podcast lá do Dia do Fico vai ter certeza que eu sou um pega nada. Vai ter certeza. Vai confirmar. Mas dessa vez não foi por minha causa. Peraí, então. Por favor, cozinheiro, faz a vinheta. Momento Garoto de Jesus. Não, nem foi por isso, não. Eu tenho outros casos que eu deixei passar, mas vou deixar podcast de carnaval. Enfim, vamos lá. Acontece que eu te falei que eu matava a aula por dois motivos: ou por causa do videogame, ou por causa, né, da mulherada. Só que teve uma vez que foram as duas coisas juntas. Tinha uma menina da minha sala que tinha um Super Nintendo, excelente. Resolvemos matar a aula na casa dela pra ficar jogando Top Gear. Eu vou perder a oportunidade? Claro que não, né, velho? Vamos lá na casa da menina pra jogar o Top Gear. Ela não era da minha sala, na verdade ela era de outra sala. Beleza, vamos lá jogar o Top Gear, eu e uma galerinha. Eis que jogamos lá umas meia hora, aí o pessoal, não sei o que o pessoal arrumou, uma galerinha foi pra praça. Ficou só eu e a dona da casa lá, né? Eu berrei. Saiu todo mundo. Ela pediu pra me ficar. Ela lambeu a sua orelha e você provavelmente pediu a licença porque você tava jogando. Calma. Ela falou, deixa eu pegar no seu controle aí. Patrick, eu não, eu só jogo um player 1. Olha. Deixa eu pegar no seu joystick. Mas enfim, o que rolou foi o seguinte. Eu já sentia, opa, sinto aqui, né, cheiro vibrações de vibrações estranhas. É, vibrações. E resolvi partir pro ataque. Resumindo, começamos a nos beijar. Excelente, excelente, estamos sozinhos, sem ninguém, a mãe não tá aqui, o não sei não tá aqui, beleza. Aí resolvemos o quarto dela. Yeah, baby! Yeah. Beijinho, amasse e tudo mais. Aquele, vamos, vai rolar, não vai, tudo mais, tirei a blusa dela. Eu, excelente, agora... Oh, agora vai. Fim. Agora vai. Que me aconteceu? Não sei qual foi a causa, motivo, razão, circunstância, mas o filho da puta do irmão dela resolveu aparecer na hora. Surprise, motherfucker. Caralho, velho. Eu acho que alguém dedou, porque não tem lógica. O irmão dela trabalhava numa loja lá na proximidade. Não, mas tá, o irmão, triste, dela chegou na hora. Chegou, tá, que porra é essa? Aí ficou igual o urso do pica-pau, né, velho? Correndo de um lado pro outro. Ele chegou, que porra é essa? Aí, não, nada, só tô dando uns beijinhos aqui. Ei, por que ela tá sem camisa? Isso é uma interseção divina, só pode. Derramou tangue na camisa, né, velho? Pelo menos o cara foi gentil, eu achei que eu ia apanhar. Sério. Justo. Achei que você foi de virgindade, né? Justo. Eu tenho a mesma coisa. Eu tinha malandrado. Não, essa que eu tô falando, meu cara. Não é essa. Você não entendeu, Patrick. Mas que dia lindo. Que pena termos que passá-lo dentro de uma sala de aula sufocante. Pode esquecer, Bolinha, porque a gente não vai matar a aula. Ah, qual é, Lulu? A gente só aprende as lições importantes da vida no mundo real. Algum de vocês ia pra aula levando um short sobressalente, alguma calça reserva? Não, né? Não. Ninguém não, fazia. Você se cagou, não se cagou, Patrick, por falar. Não foi. Se cagar, teria sido pior. Sua imaginação realmente tá melhor do que a vida real, Malomani. Mas o que rolou foi o seguinte. É porque eu me caguei um dia desse, eu tô com isso na cabeça. Caraca, você vai ter que contar isso. Senhora, a gente merecia. Caramba. Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte. Resolvemos matar a aula. Só que dessa vez não foi nem por causa do videogame, nem por causa da ficação, não. A galera, vamos matar ela, vamos zoar. Vamos... Eu estudava perto da Praça Duque de Caxias. Quem sabe a Praça Duque de Caxias aqui em BH é uma praça bem grande, bem maneira, né, Thiago? Tem um espaço amplo, é muito gostoso lá o ambiente. Vamos lá na praça, vamos. Aí ficamos lá na praça, brincando de cair no bolso, brincando lá de, ah, sei lá, de corta três, brincando, enfim. Brincadeira do copo, troca, ah, verdade, troca. Consequência, troca-troca na praça não rola, né, velho? É, mas não tinha, mas rolou verdade, consequência e tudo mais. Daí a gente resolveu brincar lá de corta 3, o filho da puta arrumou uma bola lá e a gente tava jogando, e eu tava com moletom, a calça de moletom é aquela calça leve, aquela calça bem ampla, assim. E o Thiago sabe, o Thiago mais do que ninguém pode dizer, que eu me entrego de corpo e alma aos jogos, né, Thiago? É, em qualquer brincadeira. Afinal de contas, você não é muito de transar, né, Patrick? Então, uma coisa você tem que fazer. Tem que usar atenção em outro lugar, né, velho? Exatamente. Só sei que veio aquela bola pra me cortar no corte 3 e eu já peguei aquele impulso estilo jogador de vôlei. Agachei, dei aquele pulão pra dar a cortada. Eu dei aquela cortada violenta, violenta mesmo. Aquela porrada e bateu na cabeça da menina. A menina na hora, tipo assim, foi engraçado porque ela no ar, ela tomou uma bolada na cabeça, o impacto foi tão grande que ela, tipo, jogou o pé pro alto e caiu de costa no chão. Ela caiu estilo Esqueceram de Mim, né, velho? Aí ela tomou aquela bolada na cabeça, pum, pé pro alto e pode, pô. Tipo assim, eu já estaria fudido com isso, certo? Ia ter que pedir desculpa, ia ter que ficar aquela situação bosta e tudo mais. Só que eu pulei tão alto que na hora de agachar, eu não caí em pé, eu caí naquele que você dá aquela agachada. Na agachada, o que aconteceu com a calça de moletom? Tá, podia ser pequena também, né? Ela abriu, velho, da bunda até a parte da frente, cara. Ela abriu no meio. Abriu. Aquela busanfa rasgando o moletom. Foi de dentro. E aí a situação de merda. A menina no chão, toda sentindo dor. E eu com a bunda de fora. Desculpa aí, novo. Desculpa e tal, velho. Foi muito paia. Porque aí na hora de ir embora, os caras tudo... É claro que uns querem ver o mundo pegar fogo. Ficou rindo. Claro. E tudo mais. Aí teve uns que ficou preocupado comigo, outros ficaram preocupados com ela, né? Eu sei que ir embora, eu tive que pegar uma. Peguei uma blusa de um cara emprestado, amarrar na cintura pra saga. Pra não mostrar a bunda rasgada e fui com a mochila na parte da frente. Caralho, uma... Patrick. Foi... Você tá de parabéns, véi. E a mocinha, ela ficou com raiva de mim, velho. Ela ficou um tempão sem conversar comigo. Com razão, né, velho? Pô, velho, tu falou de... dessa brincadeira de três cortes e tal. Fih, uma vez na quinta série a gente tava brincando disso na aula de educação física. Eu dei um corte, a bola veio bem devagarzinha no terceiro. Eu só estendi o braço pra frente como se fosse dar um soco na bola, sabe qual é? Aham. Cortei, cara. Eu vi a bola em câmera lenta indo certinho na cara da guria, saca? E sempre na cara da guria, né? Não pode ser na cara daquele cara que você não gosta. Não pode. Fih, a cara dela foi pra trás, o cabelo foi pra frente, o cabelo abraçou a bola, tá ligado? Aí a bola foi pra cima, voou longe. Na hora que ela levanta, velho, eu quebrei o nariz da guria no corte. Caraca! Você foi mais agressivo que eu, hein, velho? Cara, velho. E eu nem tinha feito força, não sei o que. Eu devia estar com muito ódio nesse dia, velho. Deu um Hadouken, cara. Deu um Hadouken. Não foi matando aula, mas eu já quebrei o nariz de uma menina também, velho. Caramba! Caraca! Não foi matando aula. Eu tava na quarta série, tenho quase certeza que é quarta série, porque eu não. É, quarta série. E tava tendo uma feira lá de AIDS, um negócio assim, e a gente tinha que fazer aqueles cartazes idiotas lá por causa da feira de AIDS, certo? Eu não lembro bem ao certo. Eu só sei que eu estava na sala desenhando. E sem zoeira, eu tava desenhando o Blanca do Street Fighter. Tava desenhando a barra de light. Você devia achar que era o Blanca, mas não era o Blanca, não, cara. O lance é que eu tava desenhando Blanca. Só que eu tava desenhando Blanca discutindo com a menina por motivo idiota. Eu tava na quarta série, velho. Eu não lembro o que eu tava discutindo. Eu acho que ela queria que eu fizesse o cartaz, eu não tava ajudando. Aí eu chamei ela de feia. Você tava ajudando pra caralho, filho. O Blanca tem maior cara de aidético. É verdade. Nisso, ela chegou, pegou o desenho. Você está me desenhando. Pegou meu caderno, rasgou o meu caderno inteiro. A primeira reação foi fazer tipo pilão no Zangief. Já levantei girando o braço, velho. Na hora que eu vi que ela rasgou meu caderno, já levantei virando o braço, acertei no meio pau do nariz dela, velho. Na hora. E eu, tipo assim, eu na hora entrei em desespero. Puta que pariu, eu tô fudido. Puta que pariu. Caraca, o Patrick tava muito no clima de Street Fighter, né, fi? Eu puta que pariu, tô fudido, a menina sangrando, chorando, todo mundo assim olhando estranho pra mim, né? Todo mundo tava dentro da sala. Entra a professora, que é isso? Que aconteceu? O que aconteceu? Cara, eu não sei o porquê, mas nenhuma advertência eu levei. Não, você quer ouvir um feio foda? Na sexta série eu fiquei 2 semanas chavecando uma menina. Sempre tem. Chavecava direto. Chavecava todo dia ali, todo dia na hora do ela era de outra sala, todo dia eu batia a ponta lá, chavecava a menina. E não queria saber muito não, mas no meio da segunda semana ela começou a querer mudar de ideia. Por influência, claro, das minhas amigas, que eu tinha boas influências, tal, vai lá e fala com ela, tal, essas coisas. Eis que um dia, tava tendo educação física da sala dela, e eu, muito esperto, vou matar a aula e vou lá fazer educação física com ela, com a sala deles. Aí eu cheguei pro professor, expliquei, falei que queria fazer com ele. O professor de educação física era muito gente boa, deixou eu fazer com elas lá e tão lá, né? Aí eu fui, me posicionei do lado dela, bonitinho, pra poder fazer. E aí, eu, né, velho, eu tinha que ser o pavão, né, cara? Eu tinha que mostrar toda a minha força, toda a minha habilidade e tal. E nesse coisa de estar do lado da menina, eu fui pra dividir uma bola com ela, não deixa, tal, e pulei mais alto que ela. Nisso que eu pulei mais alto que ela, meu cotovelo, não sei porquê, bateu na boca dela. Caraca, velho. Que beição. Inchou, foi na hora. Caraca. E ela ficou invocada comigo. Caraca. Lei Marinho da Penha em todos nós, viu? Quando a menina machucou, eu... Na hora que eu vi, eu fiquei desesperado. A primeira coisa que veio na minha cabeça é, puta merda, não vou pegar mais. Não vai querer ficar comigo mais. Eu rapidamente passei a mão nela. Desculpa. Vamos ali na cantina, vou pegar um gelo pra você. Eu peguei um gelo e coloquei na boca dela. Perguntei se tava doendo e tal. Ela, tá doendo, é lógico que tá doendo. Você é burro, me xingou. Aí eu dei o pulo do gato e falei, deixa eu fazer parar de doer. E beijei ela. E acredite se quiser. Não, eu vou sair desse podcast, eu não aguento com essa... É, começou mentirada. Essa sensualidade demais. Eu sou a criança, sou ingênuo, não dá. Sou muito frouxo, vocês pegam guria no barro, pegam guria cagado, vocês pegam guria de qualquer jeito. Não dá não. Mas que dia lindo! Que pena termos que passá-lo dentro de uma sala de aula sufocante. Pode esquecer, Bolinha, porque a gente não vai matar a aula. Ah, qual é, Lulu? A gente só aprende as lições importantes da vida no mundo real. Popping bottles in the ice, like a blizzard. Acho que foi na quinta ou sexta série, tinha essa moda de educação física à tarde, né? E naquela época, cara, eu não tinha muita mania de usar cueca. Iago, tudo aconteceu contigo nessa educação física, né, velho? Sim, cara, foi toda a minha vida aquilo. Mas você não usava cueca. Então, eu não gostava muito, eu evitava. Se eu podia não usar, eu não usava. Mas cara, foi uma... Com a primeira guria acabou essa fase, né, Iago? Foi com essa disso que eu voltei a usar. Então, eu tava na educação física, o pessoal jogando, eu tinha jogado já. E eu resolvi sentar na arquibancada pra descansar, tomar uma fresca, né? Ficar de boa. E só vi assim, 3 menininhas juntinhas, apontando pra mim, dando risada. E eu não sabia por quê. Você sabe aquele short jogador, tipo, bem largão mesmo? Ah, nossa, velho! Ah, não! E no que mais apontava, eu vi que ela já tava olhando direto pra meus olhos, tava olhando pra baixo. Eu mesmo com a cabeça assim, inclinei pra frente e olhei, cara. O negócio tava pendurado, balançando. Cara, a vergonha foi tanta, cara. Pô, eu me tranquei na sala, não tinha coragem olhando pra ela. Caraca, depois. Você não tem que ter vergonha, não, velho. Se fosse eu continuava, fazia cara de mal. Não, o pior é que eu não tava no meu melhor dia, entendeu? Tava meio frio. Não, acho que foi o maior vergonha da minha vida, cara. Caramba, isso. Já aconteceu algo semelhante comigo, cara. E coincidentemente eu fui sem cueca pra escola. Caralho, o que vocês estão fazendo, velho? Vocês são malucos pra caralho. Só que eu tava com aquela calça de moletom, coincidentemente aquela que rasgou. Mas ela não tinha rasgado, né? Eu só sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava encostado conversando com um amigo meu na parede. Bicho. E eu não sei o que aconteceu com o Júnior. Eu tava empolgado. Eu percebi que ele tava empolgado. Você não percebeu que ele tava empolgado. Você não percebeu. O resto do mundo percebeu. Eu só sei que é o seguinte, velho. Eu não sei como é que eu vou dizer isso, velho. Sem ser escroto, cara. Mas enfim, eu não percebi você, que ele tá... Olha só, Patrick, se você virar pra mim e disser que pegou uma guria por causa disso, eu desligo agora nesse podcast. Eu não sou mentiroso igual o Thiago, não. Olha. O que aconteceu foi o seguinte, que sabe quando você mexe o músculo logo abaixo do Júnior, que ele dá uma levantadinha, tipo assim... Ele empolgado, eu com calça de maleta, encostado na parede, mexi esse músculo. Então, olha, eu só lembro que tinha duas garotas do nosso lado e eu ouvi claramente ela: olha o pinto do menino. Cara, eu fui zoado demais. Zoado demais, velho. Mas sem zoeira. Agora é a parte que vocês podem falar que é mentira. Elas falaram, eu fingi que nada aconteceu. Deixei do jeito que tava e, ó, continuei desenvolvendo a conversa. Eu realmente espero que você escute isso aqui, ó. Parabéns, cara. Olha, realmente, você teve isso. Like a G6. Ninguém nunca matou a aula pra jogar Verdade e Consequência. Já, claro. Eu matava muita aula pra jogar Street Fighter no fliperama. Eu matei uma vez pra jogar Verdade e Consequência e eu ouvi uma das maiores verdades da vida. Compartilhe. A menina falou que eu cheirava muito mal. Nossa! Trauma. Na lata? Isso foi na lata. Isso foi um choque na minha vida, porque eu usava, não tinha problema nenhum de CC, enxulé. Eu usava um perfume que eu achava que era cheiroso. Só isso. E a menina da brincadeira, ela virou pra mim e falou: pô, Verdade e Consequência era... Não sei, porque cargas d'água, já perguntaram, acho que perguntaram pra ela o que que ela achava de mim, porque rolava uma história que ela queria ficar comigo, e ela falou: não, o Thiago é gente boa, é muito legal, mas ele cheira mal. Na verdade, cara, eu acho que o motivo da brincadeira foi esse. Eles queriam te contar isso e eu sabia como, entendeu? Pode ser. Aquele vídeo do Porta dos Fundos, você tem barco. Você tem barco, pode ser. Eu sei que depois disso, acho que da sétima série em diante, eu nunca mais comprei esse perfume e passei a usar só a biografia da Natura, Chupa Mundo. Olha aí, Natura, patrocina a gente. E há quem diga que é um perfume bosta também. E há quem diga que é um perfume bosta, mas pra moleque na época, né, velho? Já Uma vez você falou do Verdade e Consequência, eu lembrei de uma parada. Uma vez eu matei aula e tal, tava brincando de Verdade e Consequência com as gurias e tal. Tinha uma guria que era muito afim, velho. Muito afim, uma roqueirinha e pá. E aí, alguém perguntou e tal se ela ficaria comigo, saca? Na Verdade e Consequência. Aí ela falou: ah, ele é gente boa, mas eu não ficaria não e tal. Caraca, eu ouvi isso na lata, sacou? Porra, que merda. Aí um dia desse revi ela, filho. Tá imensa de gorda. Olha aí, e aí você tem aquele momento de... infelicidade absurda. Caraca, meu irmão, eu nunca fiquei tão feliz. Eu não tenho esse momento de felicidade de olhar alguém: olha, essa eu não peguei. Eu, pelo contrário, não importa como estejam. Essa. Se eu peguei ela estando melhor, Eu, poxa, eu te peguei no auge. Eu te peguei laranja e hoje você é bagaço. Olha aí. Ou então o contrário. Você olha pegou só. Bagaço e ela virou laranja. Você dá aquela cutucada no seu chegado aqui. Tá vendo aquela ali? Já peguei. Yeah, baby! Olha aí, Patrick. Ela não tinha dois dentes, mas já peguei. Ô, Patrick, eu vou te falar o seguinte. Eu vi ela recentemente e eu falei que ela tava imensa de gorda, mas eu não falei que ela ficou bonita não, cara. Ela continua a mesma coisa, assim. Ela era bonita na época. Eu achava ela bonita na época, entendeu? Mas aí, Malvani, você falou uma coisa que é verdade. Eu acho que eu já disse nesse podcast também. As meninas do colégio, as que a gente considerava bonitas, cresceram e embarangaram. As que a gente não dava bola, cresceram e ficaram fantásticas. Sim. É só comigo que aconteceu isso? Sim, acho que a maior verdade da vida. Do universo. O universo conspira pra que isso aconteça. As que eram desejadas nos primeiro e segundo grau, embarangam. E as que não eram, viraram deusas. É mais só pra nós que é o contrário, né? A gente era feio naquela época, agora tá pior. Caraca, eu não tô... Ô, velho, desculpa, eu não tô pior não, filho. Porque um dia desse eu vi a foto aqui. Vou te falar. Eu tô pior porque eu era gostoso. Eu reconheço, eu era bonitão. Ô, velho, tem umas fotos do Patrick, meu irmão, que me deixa louco, assim. Boiola. Pois é, eu era modelo, né? Estilo modelo, né? A única, Patrick, saudade minha da época é que eu tinha. Minha barriga era tanquinho, né? Hoje em dia é bolha. Hoje em dia o reboco cobre a torneirinha, né, bicho? Hoje em dia o reboco cobre a torneirinha, tá bravo. Então, meus amigos, foi um papo legal, lembramos muitas coisas aqui do segundo grau, do ensino médio, época que nós matamos aula. Você, ouvinte, se você já teve uma experiência interessante matando aula, onde você sobrou feio, deixa aí nos comentários. Considerações finais, meu amigo Iago. Percebi que eu só me ferrei na minha vida, e é isso, cara. Só tomei no rabo, nunca tive um ruim, só feio. Então sua dica é não mate aula, né? Não mate aula, cara. Não faz isso, não. Pelo menos não pula muro nem barranco. Fica a dica. A dica do Iago é não tome no rabo. Não tome no rabo. Eu só tomei, cara. Ah, e vai de cueca pra escola, principalmente no caçapismo. Caraca, Iago, a cada podcast eu tenho certeza que nós somos muito parecidos, cara. Considerações finais, meu amigo. Tá ficando Malovani. Evita de reprovar. E se você for que nem eu, um dia você acaba perdendo o cabaço porque você matou a aula, filho. Olha! É isso aí. Olha. Acabei de lembrar aqui, ó, de tabela, meu irmão. Tinha até esquecido disso. Olha. Você acabou de abaixar o autoestima do Iago, né? Enquanto um perde o negócio, eu perco meu braço, né? Olha aí. Que bom que não foi a bunda, né, Iago? Pô, também, né, pensou? Ficar sentado no... Meu amigo, Sorpeto que curta. Caraca, esse podcast dava umas 2 horas de história, porque tem tanta história que eu podia contar, velho. Sério, tem muita que ficou de fora. Eu também, como a Lovani, já piranhei muito nessas matadas de aula. Já cheguei, mas... Já passei muitas outras raivas também. Fica, quem sabe, numa edição número 2 desse podcast, cara. Eu só digo o seguinte, cara. Eu sei que meu filho, no futuro, vai ouvir esse podcast. Tá fudido. Eu sei que ele vai jogar tudo isso na minha cara, mas, velho... Não, a sua obrigação é brigar. A dele é ouvir e a dele é matar. Então, assim, segue o ciclo. Pois é. Depois que o Mike repetir 13 vezes o primeiro colegial, sai pequeno. A minha consideração é, se você for matar a aula, tome muito cuidado para uma menina não ficar bêbada e nua em cima da cama de alguém. Isso pode ser muito problemático. E se ela ficar, jogue ela por cima do muro da escola. Se ela ficar, jogue ela de volta dentro da escola. Bêbada e nua tá de boa. Bêbada e nua tá de boa. Mas só não confunda o estado de bêbada com o estado de desmaiada. Eu acho que faltou essa linha tênue. Faltou essa linha. Enfim, se os nossos ouvintes quiserem falar com a gente, meu amigo Sr. Patrick Murto, como que faz? Olha, ele pode quem mandar um e-mail para mexidãorocks@gmail.com. Se os nossos ouvintes quiserem comentar em nosso site, meu amigo Iago, é só entrar no www.mexidãorocks.com.br. Falei certo? Sei. Falou, Vando, 5 anos de podcast não decorou isso. Se quiser falar conosco através das redes sociais, meu amigo Malovani. Vai tomar no cu, ninguém vai falar com ninguém hoje também não, caralho. Vai falar, porra, vai. Com 5 anos de podcast eu posso mandar todo mundo se fuder nessa porra. Entra na porra da rede social e procura lá, porra, Thiago Mendes, sei lá, caralho. É Mexidão Rock, seu... É Mexidão Rock, cara. Foda-se, tchau, galera. Que saca esse cara, Patrick é chato, velho. É, depois o nosso podcast não cresce por causa de figuras como o Malovani. Ele, o nosso ouvintes querendo fazer seu contato Olha. Conosco, ele destratando. Olha, ouvinte, ignore esse delinquente juvenil. Ele tá na puberdade ainda. Muro. Ele ainda tem muita coisa, tá pichando o muro ainda tá nessa. Acabou o ensino médio agora, tá perdendo a vida. É, terminou o ensino médio outro dia, saiu do primeiro ano outro dia. Olha, se quiser entrar em contato nas redes sociais, é Mexidão Rocks. No Twitter, facebook.com/Mexidão Rocks, tudo sem acento. Olha aí, se quiser falar com você, Iago. No Facebook é /IagoCoutinho e no Twitter é @bitgcs. É BIT, tá? Vocês perceberam como o Iago é profissional, fi? Ele falou já o nome dele já, velho. A gente tem essa mania de ficar falando Facebook. Esse cara é profissional, meu irmão. Pois é. E se quiser falar com você, meu amigo Malovani? É só pesquisar Malovani com Y no final. Cara, não sabe não nem o link dele no Facebook. Vai tomar no cu, Patrick. Se quiser falar com meu amigo Patrick... Não vai falar. Pode. Não vai falar, não. Patrick não gosta de ninguém falando com ele no Facebook. Vou dar essa dica aí, ó. No Facebook eu não gosto mesmo não, mas você pode ir lá no Instagram, @PatrickMurta, que é a única rede social que eu tô usando. Se quiser falar comigo, @ThiagoTemendes no Twitter, ou @ThiagoTemendes no Facebook, imitando o Iago. Meios não faltam. Inscreva-nos, comente-nos. Patrocine-nos! Olha aí! Agora vai ter um podcast ao som de Moleque Transante pra vocês, hein? É assim, ó! Das casadas eu sou! Olha aí! Um breve abraço e até mais! Moleque transante. Faz por merecer que eu patrocino você. Vou comprar o que tu quiser e ainda te dá prazer. Moleque transante. Já deu pra perceber, sou diferente. Oh, God! No, God, please, no! No! No! No! Vocês estão malucos? Eu nunca fico sem cueca pra canto nenhum, velho. Não, ficar sem cueca dentro de casa é até normal, a gente considera normal, mas fora de casa, não, filho. Tem as moras não, filho. Não, nunca mais fiquei também. Se você tivesse sem cueca no dia que minha calça rasgou? Já pensou, cara? Aí ia tá cara... fodido. Ia ficar o sino e o badalo, fi. É. Foi uma vez que a gente se esmou demais. Porque no segundo grau eu já tava meio rebelde, né? Já andava de preto e cabelo comprido, começando a querer crescer. Nossa, que rebelde, né? Imagem disso, cara. Coisa não... Tem várias imagens disso, tem. Cara, um epic fail. Você tá escutando um chiado? Não, né? Sim. Não. Comecei a escutar. Será que sou eu? Esse é o áudio. Você enfiou o microfone na bunda, Thiago. Thiago e a mania dele de enfiar o microfone na bunda, né, velho? Pois é, cara. Todo episódio é a mesma história. Ô, mês que vem vocês vão ter uma surpresa. Eu vou comprar um. Mês que vem você tira uma foto com o microfone na bunda, é isso? Mês que vem tira a foto com o microfone na bunda. Não, essa surpresa eu não quero, não. Poupe-me. Gravando podcast pro E-Fucked. Tirar foto. Olha aí. Então. Malovani, seu puto, você tá gravando seu áudio aí? Eu não. Por que eu gravaria meu áudio? Nem não, programa porque... de gravar áudio eu devo ter. É. Aqui. Então tá, olha, nós vamos te dar o boi dessa vez. Na próxima vez, se isso acontecer novamente, nós vamos mandar um RH te mandar uma cartinha aí, tá certo? É a primeira advertência. É a primeira advertência. Eu tô te dando advertência verbal agora, escutar, você faz o favor de baixar o Audacity, que é gratuito, porque a gente tá tentando fazer a qualidade do áudio dessa porcaria melhorar. Olha só, Patrick. O dia que você for o host desse podcast, você pode me dar advertência, beleza? Então, Thiago Mendes. Ah, não, então, por favor, da próxima vez, o senhor instale o Audacity no seu computador. Não, agora tá, você já era, você foi manipulado pela opinião do Patrick. Não, na verdade, o Thiago Mendes é o host. Eu sou o dono, eu sou o CEO dessa parada, então... Falei, tá vendo? Então, por gentileza. A voz que fala. Então, por desculpa gentileza. Aí, então. Desculpa. A pica é minha, o Thiago só bate em você com ela. Entendeu? Que desgraça. Moleque transante. Sou moleque, sou transante. Quem falou lá, esse senhor aí? Acabou.